que essa cidade ficou ruim de cama. Pois foi você que caprichou pra caramba. Parece que as bebidas que eu bebo é zero A. É que pra saudade forte qualquer drink é fraco. Você aluga um triplex aqui na minha mente e tá morando sem roupa, oi que lindo e decente. Cê não sai na suada, cê não sai no beijão que eu dou. Cê não sai na sumaça nem na zebedeira que eu tô. Te ligo, cê não atende, na moral eu tô sem moral. No peito tem saudade, no meu olho água de sal. Cê não sai na suada, cê não sai nos beijão que eu dou. Cê não sai na fumaça nem nas bebedeiras que eu tô. Te ligo, cê não atende, na moral eu tô sem moral. No peito tem saudade, no meu olho água de sal. Tu tem saudade, no meu olho água de sal. Matheus Hernani vem Sampa, Matheus e Cauã, Matheus e Cauã. Só sei essa dança aqui, ó. Já tô com vontade de fazer a dança. Quem gostou, fala. Difusora FM, Difusora. Papai deixou uma herança bem gorda pra mim. Tem terra pra plantar e pra criar uns gadinhos. Mas eu me dei conta que isso não é pra mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. De tanque cheio a botona, o cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique lobo mau. Meu ano só começa depois do carnaval. Nós vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Nós vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboy vai lhe torando e vai torar você. Nós vai descer. Vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboy vai lhe torando e vai torar você. Eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique lobo mau. Meu ano só começa depois do carnaval. Nós vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Nós vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboy vai lhe torando e vai torar você. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzinho. Tá aí, Breno, Matheus e DJ Ari SL. Descer pra descer é um sucesso essa música, viu? Vamos agora pra super sequência. Diego e Vitor Hugo. Também vai ter Diego Facói, Camisa 10, Wesley Safadão, MC Daniel, Felipe Rodrigo. Então vamos que vamos, porque tamo junto, tamo na Difusora. A Difusora FM sabe que tem muita gente precisando daquela força para encontrar um novo trabalho. E é por isso que diariamente a gente te ajuda com o Balcão de Empregos Difusora. São várias oportunidades para você conseguir de vez um novo trabalho. Fique atento, a qualquer momento tem Balcão de Empregos aqui na programação da Difusora FM. Tamo junto, tamo na Difusora. Carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fripal. Ofertas especiais Fribal. Acém bovino com osso R$18,99. Paleta bovina com osso R$19,99. Chambaril bovino com osso R$18,99. Peito bovino com osso R$19,99. Tem no forno, no espetinho, carne boa, a gente tem na Fribal. Difusora FM. Tá todo mundo ligado. Procurando um carro de procedência com garantia e a melhor condição de pagamento? Vem agora para Opção Veículos. Aqui você vai encontrar as melhores marcas, carros revisados, as melhores taxas e a melhor avaliação do seu usado na troca por um mais novo. O que está esperando? Corra para Opção Veículos. Há 18 anos realizando sonhos. Avenida dos Holandeses, número 40, Quintas do Calhau. Fone 98-3223-2915. Siga no Instagram, @opçãoveiculoslimitada. Com Tim Pré-Chip, você recebe Pix na conta e WhatsApp o mês todo. Compre seu Tim Chip, informe a chave Pix e recarregue. E pra quem já é Tim, é só recarregar pelo app Meu Tim para aproveitar. Corre pro Tim Pré-Chip. Difusora FM. Tá todo mundo ligado. Você está sofrendo com falta de ereção? Dificuldade para iniciar ou manter a ereção e ejaculação rápida? Ou deseja realizar aumento peniano? A Clínica Titanium pode te ajudar. Com especialistas capacitados e tratamentos modernos, oferecemos soluções eficazes para melhorar sua saúde sexual e sua qualidade de vida. Agende agora mesmo uma consulta na Clínica Titânio e recupere sua confiança. 98-98469-5545. 98-98469-5545. Festa da Difusora. De segunda a sexta, das 16 às 19 horas. Com Lasca Campos, o embaixador do Arrocha. Difusora. Começa agora, na Difusora. Sequência. Super Sequência. Começou. Super Sequência. Difusora. Vai lá, entregador de flor.